questão de sorte. Queria já ter nascido num bigo, a chave do cofre pra poder ter um pouco do que eu quero. Espero, porque já quero muito, é muito pouco que eu peço. Quero sonhar com Chrysler, casa, relógio, joia. Quero pagar minhas contas com nota de dólar. Mas e quem tem isso aí? E nem sempre é feliz. E um dia pediram do mesmo jeito que eu fiz. Status repentino, tudo ao mesmo tempo. Se não sabe orquestrar, o doce vira veneno. Eu acredito, não é inveja o que eu sinto. Mas eu sempre me espelho no que é bem sucedido. Tamo do lado certo, pois tamo provando a vida. Às vezes fiel, às vezes mel, mas sempre a conquista. Prezo por cada uma e cada um é trem demais. Se for posto na balança, as fitas que nos pega e faz. Por quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? Por quê? Você vai querer ser. Também sou mais um que faço parte. É muita luta e eu luto também pra não ficar à parte. Não posso ser covarde que aguarda a baixa. Também quero a felicidade por inteiro e não, mas pela metade são trancos e barrancos pra manter a postura firme. E a cobrança é tremenda e o sonho não tem limite. Quero o meu, quero em vida, embora o objetivo seja maior. Quero conforto pra matéria e pra alma muito melhor. Não tô só nessa briga, pensando assim é o que conforta. São muitos pela mesma causa e a causa passa longe da derrota. Tô fora dos hipócritas de interesse deturpado, com foco na ganância, alma virada pro diabo. Meu fardo, eu carrego a bandeira pelo positivo. Eu ergo, tô afastado do medo, tenho a fé solidificada. Meu Deus, é dono do ouro e da prata e creio nisso, tô salvo. O rap é meu templo, é a vitória certa, eu digo, eu roubo. Por quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? O quê? Você vai querer ser. A cada dia que vivo, e vivo intensamente cada coisa que sinto. Não minto, pois sei do que estamos falando. E os moleque, eu sei, tão tudo aí esperando que a gente represente, seja a voz da quebrada. Por isso a responsa é o fardo da estrada. Postura, ideologia, mente aberta, evolução são alguns dos passos pra real revolução. E quando a gente fala, seja firme, conquiste, tenha fé na caminhada, pois quem tem fé não desiste. Geral, dá sinal, te curtiu, em frente ao palco, reforça o time onde a vitória é o alvo. Por quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? O quê? Você vai querer ser. Lutar, tentar, sonhar, buscar. Pode até perder a guerra, só não pode abandonar. Por quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? O quê? Você vai querer ser.